Sprechen Sie nun die Sätze der um Auskunft bittenden Personen nach. Faz favor, onde fica a casa de banho? É ali ao fundo, à direita. Obrigado. De nada. Desculpe, onde é a cabina telefónica mais próxima? É já ali à esquerda. Obrigada. Não tem de quê. Desculpe, onde há uma farmácia aqui perto? Uma farmácia? Não estou a ver. Ah, já sei. Há ali uma ao fundo à direita. Muito obrigada. De nada.